lágrimas caem, torço pra que sejam as derradeiras. Quatro amigos na garoa fina de brincadeira. O sino soa, escuta quem tem atenção. Tá me entendendo? Já é Munhoz na apresentação. Metrópole nos separa todos pela sobrevivência. Sinto falta de quando existia inocência. O tempo passa, com ele vem a sabedoria. Minha poesia é urbana, reflete meu dia a dia. Sou sincero, espero que você não me leve a mal. Enterrei atos passados, nada foi pessoal. Nas rachaduras do concreto vi surgir uma flor. E pensei, se alguém um dia vai enxergar seu valor. Vivendo um dia por vez, questionando o meu papel. Perdido em mim mesmo, muito pouco olho pro céu. Após o parto, novo nasce, é o início da vida. Nessa cidade perdida de tristes despedidas.